aí, mano? Ô, Pre. Caramba, Geleia, não acredito, meu. Trombei aquela mina ontem no rolê. Ah, se eu te falar que eu trombei outra também? É. Mas aí, qual que é a fita, tiozão? O rosto de menina, sua fala é poesia. Chegue para o rolê, isto sempre foi rotina. Sim, aquele dia eu morri, meus olhos ficaram em ti. E tudo que eu acreditava teve um fim. E adivinha, nem sair de casa eu queria. Aquela sexta-feira fria, de uma semana cansativa. E você sabe, tem várias. Mas a nega se destaca, inteligente, não se acha. Padrão de outra galáxia, então me diz quem acompanha. Quem acompanha, se o negão não tomou banho. Outra desce da tamanca e diz o que eu vi ali. Imagina, eu não vi nada, Afrodite, toda empinada. E melanina alterada, existem brancas lindas, orientais, mestiças. Mas confesso, que quem me abalou foi a pretinha. Pois as outras são passado, ela é o que define. A mente é mudo, seu nome spray, seu amor grafite. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Pretinha, vou te falar que tá embaçado de esquecer a silhueta. É muita treta, muda o rolê, tira a concentração. Nem presto atenção na ideia com os irmão. Até esqueço do assunto, aquele vestidão. Cabelo duro, cabelo assim que é bom. Então solta o judi, ela vem, ela vai. E mesmo de frente dá pra ver o que vem atrás. Ela se faz de rogada, finge não saber de nada. Ela dança sem parar, nunca tá sentada. Sabe que o malandro aqui já flagrou. Eu tô ligado que ela também gostou. Piro na boca, na roupa, as mina fica louca. Ofuscada pela preta original, que é linda sem fazer força. Tive outras, de pouca melanina, até que foi legal. Mas nada como seu cabelo natural. Ha! Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. Cabelo natural, salto alto no pé, a graça de balé, sabe como é. We'll be right back.